nada nem ninguém pode tirar o meu foco agora. Tô fazendo dinheiro porque minha mãe deve pra um agiota. Ideal alcançável, emocional inabalável, sinceridade negociável, intensidade inesgotável. Destruímos a ignorância, versões esterilizadas e higienizadas e imitações baratas. Neta de Dona Maria Salvina, no começo eu escrevia poesias e hoje com rimas inspiro meninas a ficarem ricas. Falo com Deus, ele com o diabo. Eu nunca perdi a essência. Como Fênix, renasci. Tudo que tenho, agradeço por tudo que tenho. Bênçãos, sacrifícios, cada final, novo início. A luta me deixa mais forte, a luta me deixa mais forte. Bênçãos, sacrifícios, cada final, novo início. A luta me deixa mais forte, a luta me deixa mais forte. Mais forte. Sou a minha própria hater, melhor amiga, fã número um. Não dependo dessa gente, quando a chapa esquenta não sobra nenhum. Nós não queremos ser aceitos, somos cheios de defeitos. Tô aqui todo esse tempo, conquistei o meu respeito. Olhe pra mim, olhe pra você, sim, somos bem diferentes. Olhe pra mim, olhe pra você, sim, somos bem diferentes. Você tem medo do inferno, eu voltei dele mais quente. Você tem medo do perigo, eu rio na cara dele. Entre idas e vindas, o que importa é o presente. No Brasil, onde a cada 6 horas uma mulher é vítima de assassinato, existir é um ato de resistência. Vocês não vão nos calar, não vão nos matar. Falo com Deus, ele com o diabo. Eu nunca perdi a essência. Como Fênix, renasci. Tenho, agradeço por tudo que tenho. Bênção, sacrifícios, cada final, novo início. A luta me deixa mais forte, a luta me deixa mais forte. Bênção, sacrifícios, cada final, novo início. A luta me deixa mais forte, a luta me deixa mais forte.